I had my temperature taken coming into the room. Eu vou te cortar até tu ser só bem exposta. Puta bosta, o que tu faz apaga tudo. Ninguém gosta desse proposta. Rima torta, não sabe cantar pra fora. Pra tu aprender eu vou abrir tua garganta. Sangue jorra toda hora que tu vai gravar música. Pensa como vai fazer pra copiar o que eu fiz 2 anos atrás. Já nem disfarça, volta só fazer uma.